O Águia de Fogo voltou. Agora todos sabem porque ele é o maior sucesso de todos os tempos. Super Pop! Que mais uma vez orgulhosamente chega para fazer a festa em São João de Pirabas. Essa bela e acolhedora cidade que festeja e comemora mais um ano da querida equipe Calça Curta. Um fã-clube que, tamanha sua união, já se tornou uma enorme família, que participa ativamente de ações sociais, culturais e esportivas em todo o município. Essa é a equipe Calça Curta, que hoje recebe as nossas homenagens. Parabéns a todos que fazem parte dessa enorme família chamada Equipe Calça Curta. Como já é tradição, para comemorar o seu aniversário, a equipe Calça Curta traz mais uma vez o show live do Águia de Fogo Super Pop. Live. Com o show dos DJs Wesley e Nandinho, Juninho e Ellison, que agora comandam mais um show inesquecível do Águia. Aqui em São João de Pirabas, no aniversário da equipe Calça Curta. Joga a mão pra cima! E dá-lhe bicada violenta! Quem tá feliz, joga as duas mãozinhas pra cima! Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Cima, cima! Bora, Juninho! Bate na palma da mão! Tchau, tchau! Eu grito 5, você é juiz em 4, 3, 2, 1, 5, 4! Tamo junto! É agora! É assim que se faz! Joga essa mãozinha! Joga, joga, joga essa mãozinha! Joga, joga, joga essa mãozinha! Joga, joga! Um, dois, três, Daniel e sua! Hey! Hey! Hey! Hey, hey, hey! Hey, oh, hey, oh, hey, oh! Super Pop, Super Pop, Super Pop, Super! Dali DJ Alisson, mostra como é que é, maninho! É do jeito que o Caça Curta merece, é do jeito que Pirabas merece, meu irmão, meu irmão, meu irmão! Ela veio quente. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, mexeu, mexeu, mexeu. A caixa tá ardendo, vai. Hey! Hey! Hey! Joga essa mãozinha lá em cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. E aí, Alisson? Eu sou mais as garras, Marinho. Eu também, Juninho. Quem é do Paysandu aí, bota a mãozinha pra cima. Só quem é do Bicola, bate na palminha. Torcida do Papão, bate na palma da mão. Torcida do Papão, bate na palma da mão. Quem é que torce pro Leão, faz barulho. Torcida do Leão, bate na palma da mão. Torcida do Leão, bate na palma da mão. Quem torce pro Leão, bate na palma da mão. Agora é o seguinte, pega e filma tudo aqui, pega e filma tudo. Todo mundo filmando. Lá vem o Águia, Alisson. Lá vem o Águia sobrevoando, irmão. O nosso drone Águia. Bota a mãozinha lá em cima, DJ Alisson. As duas mãozinhas pra cima, quem é filho de Deus. As duas mãozinhas pra pegar a imagem pra nossa rede social aí. Bota a mãozinha as duas e faz as garras do Águia aí, ó. As garras, as garras do Águia. Olha aqui pra mim. Ontem foi Tomé Açu, hoje em Pirabas. Faz, faz, faz, faz, faz, faz, se liga. E faz a garra do Águia. E faz a garra. Faz voz! E vai da garra do águia, pega a surpresa e dá-lhe a picada. Que louco, Gil! Gil! Dá-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada. Dá-lhe a picada, picada, picada. Deixa só no solo que eu vou dar. Era isso que vocês queriam. Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia ele tá furioso. Agora senti a pressão da bica. Vai, vai, vai! Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Sabe não por quê? Cai não, não cai não, porque no pop é só pressão. Porque no pop é só pressão. Diga-me quando não merecer, por... Precisei acordar, era tudo tão lindo, até eu recordar. Mas um dia se passou, e a solidão... Minha família Monge Farra, aquele abraço pra vocês! As nossas musas, o rock de primavera! Fala família, os malas, os malas! Tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto! One, two, three, vai Arizona! Que saudade da minha ex! Que saudade da minha ex! Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora! Que saudade da minha ex! Cê dane e depois rebola! Alô, Robinson, sou o Sérgio e Monte por aí, um abraço pra vocês! E vem aí a festa das equipes em setembro, Santa Luzia do Pará! E essa galera vai estar lá com a gente! Oh! Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, pra fora. Chega aqui, gente. Tá aquela tá aquela base hoje, maninho, bora! Nossa equipe traz um abraço pra você, ali, Vila do Penha, meu irmão! Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, e bate na palminha. Quem tá solteiro bate na palma da mão, bate na palma da mão. Quem é de Pirabas e dá valor nessa cidade, bate na palminha, vai, vai, vai, vai, vai. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, bem baixinho. Olha o grito da galera. Quem é que gosta do escurinho dá um gritão. Faz o seguinte, minha produção. Joga o símbolo do Corinthians aqui, por favor. Se tiver, se tiver. Isso! Quem é corintiano, dá um gritão aí. Agora faz o seguinte, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Joga o símbolo do Paysandu aqui, por favor. Quem é do Paysandu, bate na palma da mão, vai. Tchá, tchá, tchá, tchá. O mar está branca. Yes! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Eu quero saber se tem o símbolo do Flamengo aqui. Faz o seguinte, deixa todos os movie head, todos vermelhos, por favor, isso. Da cor do Flamengo, quem é do Flamengo dá um grito. Agora deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no... Tem o símbolo do leão aqui, tem do leão. Quem é do clube do Remo, levanta a mãozinha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, ó, Remo! Filma isso, cara. Remo! Agora só quem gosta dessa aparelhagem de paixão, bota a mãozinha pra cima e bate na palminha, vai. Tchá, tchá, tchá, tchá, Pop, eu te amo! Pop! Vai! Pop, eu te amo! Pop! É o seguinte, quem quer o Águia no ano que vem aqui de novo? Quem quer que eu sobrevoe ali naquela antena pra cá para o ano, galera? Então já tá confirmado, Alisson! O Pop, tamo junto, meu irmão! Hey! Oh! Oh! formado em Pop Live. Ele é quem comanda! Eu quero saber se tem um gordinho assanhado a fim de dançar no palco do Pop Live. Tem um gordinho aí pra subir, corajoso, pra dançar aqui no palco. Tem algum gordinho? Sobe aí, sobe aí. Só vale se tiver um gordinho. Eu quero um gordinho, isso. Sobe, sobe, sobe logo, sobe logo. Não, falei um gordinho. Não, garotinho. Mas deixa de dançar porque as crianças, Ellison, merecem, meu irmão. As crianças, Marinho! Um, dois, três, vai! Esse pop é do povo! Peraí. Agora eu quero uma gordinha. Tem alguma gordinha pra dançar com a nossa criancinha aqui? Tem uma fofinha. Hoje eu não trouxe meus dançarinos oficiais, os gordinhos. Eu não trouxe. Não dá pra mim também porque eu tô tocando. Mas deixa que o molequinho tá arrebentando aí, vai, vai! Ó, oh, um garotinho. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima. Entrar no clima. Fica. Ele sabe, meu irmão. E quem gostou do garotinho, dá um gritão bem forte. Essa é a nossa equipe calça curta. E tem que tirar o chapéu, viu, meu irmão? Quem é calça curta, bota o bracinho pra cima. Dá-lhe o soquinho pro céu. Soquinho pro céu. Soquinho, soquinho, soquinho. 3, 2, 1, vai. Põe a mãozinha pra cima e grita. Eu não escutei. Eu quero bem mais forte. Quem não tem hora pra chegar em casa, aí bota a mãozinha pra cima. Deixa eu ver aqui da frente. Deixa eu ver aqui da frente. Lá vai o Juninho. Você pergunta e eu ouço aqui, ó. Lá vai o Juninho. Eu quero escutar bem forte. Um, dois, três. Galera, tá naquele clima, Marinho. E quem sabe vai cantar assim. Eu vou te assumir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te usar. Eu vou te assumir. Você tira tu aí. Avisa tua mãe, avisa teu pai. Alô, Gleitinho, alô, Mandão. Vale, meu parceiro Biro! A nossa galera de Salinas, um abraço, galera do Fuxico, Alisson aqui com a gente! DJ Beto Mix, um abraço pra você! Alô, Manilo, a galera de Timoteu também! Alô, Fujão! Alô, Regiane! Um abraço da família Pop! Bate forte de pira! Tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto! Terroristas, Alisson! Ele é abração da família Pop pra você! Aí, Breno, assim que tu gosta, né, meu irmão? Nós atravessa. Fala, galera, do Regional também, Juninho daí presente com a gente. Aquele abraço com carinho pra todos vocês. Galera que representou muito bacana o Pop lá em Salinas agora nessas férias. Obrigado mesmo, galera do Regional. Alô, Edinho. Um abraço pra ti. Vamos lá, família. E vamos juntos assim, ó. Você, Braia, Braia. E o Cambota também. Quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. Essa é a nossa galera fiel. Quando sai, eu fico aqui esperando você me amar. É só comigo que encontra paz. Ficar contigo me faz bem demais. Quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. Viviane batidão. Dali Alisson. Bora, meu parceiro Cleitino do Pará, bora, Cleitino! Vamos deixar isso pra Você e toda a comitiva, toda a família Pop, diretamente de Bragança. Abraço, meu amigo, obrigado pela sua presença. Sinta-se à vontade mais uma vez, o Nino do Águia Grande. Isso nunca vai melhorar, não. Por isso que isso não pode ir além. DJ Ellison. DJ Ellison. Procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey. Oh, a nossa chave. Inclusive, hoje, nosso Gleijinho do Pará, nosso DJ lá em Bragança. Vamos ficar por aqui. Ele está ao lado da nossa parceira, Estela Bassos. Oh, alô, Estela! Oh, Estela! Que bom ter você de volta aqui no nosso pódio. É assessoria no calça curta, meu irmão! E tamo junto, hein? A R15. Vale, maninho! Direto de Salinas, o casal Pop, Toninho e Aline. Curtindo o som que eles dão valor. É o Pop. Ajuda vocês. Já não combina. É nossa galera de Bragança, sempre, sempre com a gente. Esse toque já não combina. E o Bruno Tubarão tá gravando tudo aí, meu irmão. Ó. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Ah, ah. Tá me mamando, me mamando, me mamando. Bora, fulano. Produtora Matrix de Vigia. Tá gravando? Tá gravando? Mamãe, tá gravando? Mamãe. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Mostrando pra minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Vamos lá, família! Um, dois, três, vai! Olha, repete o que eu vou falar, tá bom? Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Fala só isso, pai. Então me mamando, fecha na mamãe. Tá? Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Tá gravando? Me mamando, me mamando, me mamando. Tá gravando? Me mamando, me mamando, me mamando. Tá gravando? Me mamando, me mamando, me mamando. Música do momento, não tem jeito. Se a galera gosta, a gente toca. Vai! Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente, fiz cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí. Alô, comboi, alô, metinha! Safada! Na alô, Topete! Topete C10! Lázaro Tchung! Galera de Castanhal, valeu, Topete! Dia 14 estaremos lá em Castanhal, hein? Lá no Santa Lídia, meu irmão! 14 de agosto! Malandra, menina! Safada! Na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai te ver por aí, vai te ver por aí, vai te ver por aí. Acho que o celular, o portadelo não devolve. Aí, ó. Is that it? some, bomba, bomba, bomba, bomba. Vai, some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Vai, some, bomba, lomba, lomba, lomba, lomba. Hoje eu tô pesadão, carregando vários beats. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina, bumbum, granada. Vai, taca, taca, taca. O nosso parceiro CG Martins, Alisson, já aí com a gente. Fala, Cid, não! Olha, sem pausa, porque o tempo é curto, maninho. Bora pra cima, bora valendo! Para a mulherada ao seu lado, amigos também. E logo mais é na metrópole! Tu fica logo besta, né, Wesley? Rapaz! Vai, vai, vai! Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Ah, é? É mesmo. Quem não tem saudade da ex, bota a mãozinha pra cima. Quem já mandou a ex ir pra longe alguma vez? Agora, quem já ficou com a ex depois que terminou? Então, quem sabe canta! Eu quero com a minha ex. Sabe por quê? Que se for da minha ex. Com ela não tem caô e eu canto na moral. Se é mesmo, então bota a mãozinha pro ar e começa a agitar, vamos lá! Bota o copo pro alto, nós vamos curtir a vida. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vai, vai, levante a mão. Nós vamos curtir a vida, vai, vai, levanta a mão. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Deve nada pra ninguém, bota o bracinho pra cima, cima, cima e sai do chão. Uma verdadeira rave, Juninho. De Bragança! Fala, Danilo de Timoteu, você, meu parceiro, aí também, maninho! Nailton e o meu professor Rogério de Bragança! Fala, camota, bora pra cima! A Águia de Fogo Super Pop. A Águia de Fogo. Todo mundo com a mãozinha pra cima. Quem vai chegar chapado amanhã em casa, bota o bracinho pra cima. 3, 2, 1. É pra sair do chão. Juninho Gomes! Lourãozinho Enel! Sal, equipe Black! Alô, Sal! Alô, Juninho Gomes! Alô, Lourãozinho! Alô, Enel! Equipe Black, não existe fronteira! 3, 2, 1, alô! Bora! Quem tá feliz, sai do chão agora! Tutarara, no balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tutata, no balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tutata, tutarara, no balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tô chegando, vem pra cá, vem curtir meu som, vem comigo balançar. Eu tô chegando, olha o chiclete aí, vai, que o Wilson aumenta o som pra galera. Volta pra cima! Eu vou voar atrás desse amor, seja onde for. Prepara meu dia, e tira o pé, tira o pé. Vai! Uou! Que me deixa arrasado na cama. Um amor que desperte um desejo, me cale com beijo. Tem alguém de Feira Santana aí? Um amor que me pega, um amor que me joga no lixo. Quem tá solteiro, levanta a mãozinha pro céu. E vamos liberar o geral! Essa mão pra cima, eu vou voar atrás desse amor. Se não te for, eu quero esse amor. Eu também quero esse amor. Eu fiz uma fogueirinha. Esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar e a sorte da beleza aqui do dia. Pra ela eu vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. Me arraiou. E os terroristas também sacudindo, pedindo som, meu irmão. Faz o seguinte, só quem tá feliz aí bota a mãozinha pra cima. Bora fazer o trenzinho da sacanagem, bora! Bora fazer o trenzinho! Os homens! Pega na cintura das mulheres aí, os homens na cintura das mulheres, as mulheres no cangote dos homens. Bora lá! Pegando, pegando, pegando, pegando, pegando, pegando! Meu cavalo é forte, faz mil léguas sem cansar. Na batida do chicote, num galope à beira-mar. Meu cavalo alazão saiu no clarão da lua. Meu pombo. Bora fugir! Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira. Conta, eu sou com meu amigo Miro. Uma tremedeira, uma suadeira. Alô, Miro! Sábado, dia 13, em Bujaru, festa de São Joaquim. Joaquim! Ai, ai, ai! Agora sai. Se o seu Elias não blecar, meu irmão. Ai, ai, ai. O aniversariante Playboy, Alisson, toda a sua família da Academia Performance. Olha o sal aí também, Black! Salva de camarote amanhã na Metrópole, meu irmão. Robinson Souza! Programa DN News, cobrindo tudo aqui também. E abraço, meu paparazzi. Alô, Maiuzum. Equipe bate forte. Segura. Aí, DJ Alisson, é pra pegar você mesmo de frente, hein, Maninho? Mostra aí, Maninho, o que você quer? Eu puxo a cadeira do jantar, a luz de velas pra ela se apaixonar. E bota essa mãozinha lá em cima, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, e chama, Maninho! Um outro dia no estilo Don Juan. Podia ser você, Nandinho. Trato todas iguais. Esse é meu. Senhor, senhor, vem, vem, vem, e toma brincada. Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Cobra da água aqui, ó. E a nossa marca. Assinamos DJ Zélio e Juninho. A nossa equipe Cobra d'Água também. Um abraço pra vocês aí. Um abraço do Hélice Juninho. O Edson, meu Mundinho. Só 1% vagabundo. E as músicas do rock, como é que é? Bora, Sal! Bora pra cima! Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolate e cigarrão. O Wendell Black tá com a gente, Jair. Só o Wendell Black faz tempo, irmão. É o patrão forte da família pop, garoto. Eu vou te dar uma musa depois. Esse é meu defeito. Simbora! 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam. Tamo junto! Alô, Cláudio Barroso, alô, calça curta, parabéns! E deixa de mansinho, e deixa de mansinho, deixa a torcida do Paysandu. Bota a mãozinha pra cima, só quem torce pro papão. Bate na palminha, torcida do Bicola. Bate na palma da mão, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Quem torce pro leão faz barulho também. Eu vou filmar, Alisson, puxa aí que eu vou filmar. Quem torce pro leão, bate na palma da mão. Na palma da mão, na palma da mão. Sim, Juninho! E a galera da rodinha batendo palminha te valorizando e você indo até. Nossa, que bonito! E a galera da rodinha batendo palminha e te valorizando. Nossa, baixa o Cisne aqui, o Cisne Martins! Não chama. Olha o olho do paredão. Não chora, ele não. Meu amigo Nil Pirabas, tamo junto, moça aí. Tamo junto, papai. E vai na frente do espelho e passa uma maquiagem. Simbora, hoje a noite é nossa. Vamos nesse papalá, fazer uma rodinha. Queria agradecer a nossa equipe de segurança ali, todo mundo de atento ali. Eu queria dois seguranças aqui em cima do palco, por favor. Meu amigo Nil Pirabas pediu aqui em cima, um de cada lado, somente para manter a ordem, para todo mundo ficar tranquilo. Que a festa calça curta é do povo! Oh! Preparando que eu não vou ter paciência. Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência. Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi. Eu já fiquei sabendo de outras bocas. Do copo de cerveja com delicadeza ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa. Não venha me dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse o que realmente me interessa. obrigado, minha equipe! Saco de cerveja com delicadeza ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa. Não venha me dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse o que realmente me interessa, é saber se... Olha aí, Alisson Ubiro, já anunciando o 1º de janeiro, já fechado, Alisson Gonçalinas, com a administração municipal, no estacionamento do Atalaia, é o Rio! 1º de janeiro tem Pop Live no estacionamento, meu irmão! Quando beija, morde a boca dela, fala besteira no ouvido, como faz comigo, tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo, como faz com ela! Capota, você e o Sal, e o seu parceiro Viro, curtindo aqui o Pop Live, a galera de Salinas, um abraço do Juninho. Olha, sábado, dia 13 de agosto, tem Ultra Ouro Negro lá na Vila Jabaraca, e você é o convidado. Dia 13, sábado, Ultra Ouro Negro lá na Vila Jararaca. Alô, Nil Pirolas! Quem gosta dessa aqui, Alisson? Pegue suas coisas que... Essa é tua. Nesse apartamento você não entra mais. Bora rochando! Olha o que me fez, você foi me trair. Agora arrependido quer voltar atrás. Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fada. Não adianta vir com baixaria. Morreu. E toda a galera do restaurante regional lá de Salinas, aqui presente com a gente, um abraço com todo carinho, todos vocês aí, viu? A galera reunida no show do Pop! Alô, Edi! E aqui você não entra mais. Alô! Alô, porteiro! Nossa família é bom de farra, maninho! Brincadeira, chame o táxi que ele vai pagar. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar. Esse homem que está aí, ele não pode mais subir. Tá proibido de entrar. Sucesso em todo o Brasil. Não vá, meu amor. Alisson. Não vá sem mim, eu te amo. Se foi só um lance, mas me entreguei demais. Eu me entreguei demais a esse amor. Sonhos, não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Nosso amigo Toninho, equipe Norte Castanhal, galera tá esperando o Pop em Dia dos Pais lá em Castanhal. Festão, hein, Toninho? Lá no campo do Santa Lídia, volta no Pop Live em Castanhal. Pop Live. Quero tê-lo aqui perto. Um abraço da família Vodka também aqui com a gente. Sidney Martins, bora pra cima, garoto. Eu nunca vi o um meio-diazinho tão alegre como ele tá hoje, viu? É, meu irmão. Windows vou te contar, velho. Ai, garota louca. és tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Cadê o fogo? Por que tanta pressa? Super Pop! Não aproveitar antes que você pega. Você tem muito o que fazer em poucas horas de um dia acabar. E o maquino de tudo é ver todo mundo dançando, Jardim Marinho! Você não sabe quando está certo. Você tem. Aí tu mata o Biro, Alisson, coração. Meu amigo Janderson e o Marlon. O papel, os moleques, socorre no conjunto. E o Lebreia é o Bob. Devagar você está indo bem. Encerra o Biro ali, o Biro tá com a ponta. Pode encerrar ele lá. Embora seja tão romântico, não tenha. Hoje saio da gasolina do avião, Maria. É tão ruim a vida que você leva. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está. Meu parceiro DJ Gleitinho Paraense tá aqui com a gente. Um abraço do Pop, Maninho! Live! Ellison! Aquele beijo! Seus segredos vem me revelar. Quero compreender porque você quer mais. Sonha, nem todos sonhos se realizarão. Quando perceberá. E o seu tempo vai chegar. Júnior e Neto. Aí, meu Marcelo Flavinho! E Netos! Um abraço a você junto com vocês, Gene Martins! E logo mais, Maninho, na Metrópole City House! Opa! Minhas lembranças só me distanciam do fim da batalha, travado em tentar te esquecer. Juntos. Te vejo nos meus sonhos, me devolvendo o céu. Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia sempre que eu beijava você. DJ Ellison. Só sei que esse romance ainda vive em mim. O efeito do seu beijo me deixou assim, assim. Preciso de um remédio que cure essa saudade que bora, Dandã! Amigo Breno também, toda a galera aqui com a gente. Pode crer. Eu não sei mais o que vou fazer. Se pra curar o meu remédio é você. Alô, Estela Basso! Beijo no coração. Também a Márcia Sinara, o Paulinho. E a moça galera Bragantina. Opa, coisa boa! Aí, vamos esquentando, acelerando as batidas. Acelera, acelera. Ninguém larga o pack. O DJ Ellison vai mexer no HD. Eu preciso dizer a verdade, mas a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Dale, Maninho! Ellison. Deixo tudo outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Vai, show. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe. DJ Ellison, DJ Juninho. Eu errei, te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Para os terroristas de primavera, sempre paz e amor ao lado do som que eles dão valor. Para Gelson! E aí, morta? Se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo. Um abraço, meu parceiro Emerson e o Julielson aqui do lado, não é, Emerson? Alô, Julielson, você e toda a família. Tamo junto, parceiro. Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Hoje eu vou sair pra curtir. Está chegando o grande dia. Bye. Baile do Coringa. Sábado, dia 20 de agosto, na Metrópole. MC Cauã e Super Pop Live. Baile do Coringa. Informações 98 92 12345 ou 98 86 04 409. Veneno de cobra pra nós é drink. Super Pop. Em nome de Ricardo Isidores, tudo em materiais de combate contra incêndio se encontra em um só lugar, na empresa Ricardo Extintores. Cobra d'água, a marca que veste os DJs Edson Juninho, Wesley Nandinho, Aranha Soluções em alto-falantes. Se encontra em um só lugar, é no Aranha, o melhor ice do Brasil. Live. É o Ice Vino. Chega o grande momento, família Pop. It's time. Super Pop. E aí, Nandinho Pressão? Bora começar a esquentar, família Pop! Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando. Então grava lá, me mamando. Então grava lá, me mamando. E só quem tá solteiro já pode jogar a mãozinha pra cima que eu quero ver aí. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. E bora esquentar, família! Super Pop. Pop. Pop Live. E aí, Manel, como é que tá, Manel? Bora, Manel! E aí, Chuchu? A danada! Vamos lá subir já as músicas do rock! A família Mão de Barra, bora Mão de Barra! E a gente... Nós se vê! E joga a mãozinha pra cima! Tem alguém do Paisando aí? E só a torcida do Barbão, joga as duas mãozinhas pra cima, as duas! Bate na palma da mão, galera do Barbão, na palma da mão, quem é do Paisando? E a torcida do Clube do Remo tá aqui ou não tá? Tem alguém do Leão aí? Tem alguém do Leão aí? Só a torcida do Clube do Remo! Bate na palma da mão, galera do Leão! Na palma da mão, galera do Leão! E o Bora incendiar a família! Go! solteira, desce com a bunda batendo no chão, e desce, batendo no chão, batendo no chão. Bora, meu amigo Danilo! A galera do Super Palio Live aqui no Live! Das produções! Super Pop! Pop Live! Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz, de quinta. Gostaria que vocês colocassem as duas mãozinhas pra cima aí. Coloca a mãozinha pra cima, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Bora começar, dá-lhe a bicada. Joga a mão direita pra cima, mão direita. Bicada. É o pop na pressão e as notas. Calma, minha águia, calma, minha águia. Alô, Mel! Toma, bicada, toma, bicada. Toma, toma, toma, toma, toma, bicada. Toma, bicada, toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Vai, vai, que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você. Vira sua cabeça, bebe de montão, arreia muitos baldes, é o ninho do águia, se sinta à vontade, DJ Ellison e Juninho. Bora. Olha o Manel e o Botinho. Aí novinha vai descer. E aí, Botinho? Vindo de corpo. Bora que hoje o bagulho vai ser muito doido. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido. Super Pop! DJ, Carlos Sonic. Alô, DJ Wesley! Tarde te mostrar como é que é. Ai, tu senta na p. Ai, tu senta na p. Ai, tu senta na p. Eu vou te fazer mulher. Eu te amo. Fala pra ela. E bora mais uma do tal de pop. Pop Live. Ela tá doidinha, já tá safadinha que... Bora, Mr. Carter, bora, Mr. Carter. Ela sempre quica dedo na boquinha. Assim só vai me conquistar. E vai de ladinho, vem devagarinho. No pop ela vai dançar. Segura a bicada, menina danada. No ninho do águia, eu vou te agarrar. Eu vou te agarrar, tá mole. que eu vou te agarrar. Dá mole ré, que eu vou te agarrar. Bora, Manu! Então deixa eu deitar. Olha, galera, o casal Bob, parceiro Toninho, Lene, Grande Salinas. Estão curtindo o som que eles dão maior valor. Sabe qual é, garoto? É o Bob! Muito louco. E mandou te avisar que ele já vai tocar. E mandou te avisar que ele já vai tocar, tocar, tocar, tocar. Já vai tocar, tocar, tocar, tocar. E bora que o Wesley não para, não. É, quem diria, hein? Da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Agora a parada é assim, hein? E bora abraçando a família Pop, tá chegando. Só destrava o celular. Eu passo parceiro nariz, uma lugada. Seu Bijan, olha a família, os malas do Pop. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei. Tô subindo o movimento, você fala. Tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei, tirei. Tirei, botei, tirei. Isso aqui tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Dá-lhe um soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu. Vai, vai. E doida, e doida, e doida. Que veio um solteiro, tá com saudade da ex. Que saudade da minha ex. Buki. Não, ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando depois. Vai. É mesmo. Eu quero com a minha ex. Pop Live. Que pariu. Sabe por quê? Que se for da minha ex. Olha, gente, dia 11 de setembro. Tem o Super Pop Live em Itauazino. Ex é o caralho, eu sou mais ameaçado. Vai. É buquê. A vila do Tá. Tutaizinho, é Tutaizinho, isso. Buquê. Dia 11 de setembro tem Super Pop na Vila Tutaizinho, em Santarém Novo. Aniversário internacional, moleque. Vai. Abraço, 0 horas, Guilherme de Pirabas, Maradogas. Abraço, Krau, Suzy, Alan, Rose, Patrícia, Rodrigo, Gatti e Wilson. E deixando batidão. É só catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. DJ Adriel de Mosquinho. E a pressão não para! Vai começar. Leme. Wesley. Ela diz que me ama, mas sei que não. É dos mega tremendos, galera do Jararaca. Vamos também para o time do Canecão, campeão do torneio. Valeu, parabéns, garotos. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo. Olha meu parceiro Wendel Black, toda a família Black. Se não, por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey! Oh, a nossa história chegou ao fim. Começando, te acaba. Parceiro Leozinho Mantoja, João Neto, Daís Mantoja, Jennifer Amorim. Oh, olha meu parceirinho pequenininho, Tontato. Bora, Super Pop! Pop Live. Super Pop. E aí, Wesley? Um dia você vai ligar. Um dia vai me procurar. Super Pop. Um dia você vai saber, vai entender. Marcelo DJ Léo Absoluto, Alex Braga. Fala, Alex! Toda a família, galera da Carretinha, moleque, bandoleira, grande Capanema, na põe, parceiro Chaveirinho. Alô, Maurício! Fala, Dudu! Você vai se arrepender. Minha vida agora de uma vez vai desaparecer. Nunca mais quero te ver e te entender. Dessa vez é pra valer. Canta! Vai! Segue o seu caminho, vai! E deixa que sozinho vai. Mas não esquece que um dia eu te dei. Como ninguém te amou. Só que você não deu valor. Um dia você vai lembrar. Chorando vai me procurar o que pedindo pra voltar. Bora que a onda agora é. A onda agora é. A onda agora é. Super Pop, Pop. Live. E o Wesley Danjinho, o Alice e Juninho detonando pra família Pop. Bora mais uma, Wesley! E não sou mais de ninguém. Não sou de ninguém. Pois me... Bora, Biro! Coragem eu criei. Se um hotel difícil de achar foi aquele. Meu Deus, mano. Vamos lá, senhora do Ninja, seu amigo da família Lopes. É do Mar do Betão. O Ninja e do Aimores. Aimoré, desculpa. Joel, o Guel, o Chico Preto, o Damião, o Paco. Alô, Chocolate! Bora mais uma, Gerson, bora! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Batchão e benção. Oh, oh, oh, oh, oh. E aí, americanos? Top! Sou sincera. Pop Live. Super Pop. Som. Agitação. Você me perdeu. Bye bye, meu amor. Chegou a hora, eu abri. E a família cantando. Esqueci, não quero mais você. Alô, DJ Wesley. Vamos agitar agora. Então toca mais uma, DJ. Novo Super Pop Live. Sei que já tinha outra mulher. Aquela tua amiga fura olho. Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Olha, fura olho, ó. Vamos lá, galera, dos meninos na condição. É tão as meninas. Bora, meninas. Não dá, eu amo mesmo. Luana, Pamela, Rebeca, Ania, Carol e a Eva também. Novo Super Live. Parceiro Cowboy, Netinha, Lázaro. Abraço, Jung, Topete de Garcenhão. Topete CDs, mano, CDs. E deixa tudo no escurinho. E deixa tudo no escurinho. Tudo no escurinho. Tudo no escurinho. No escurinho. No escurinho. No escurinho. No escurinho. No escurinho. Super Pop. Super Pop. E agora põe a iluminação pra cima, minha produção. Sabe, canta, bora! Pois senti! Vou ficar maluco. O quê? Vou ficar maluco. Super Pop. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby, amor. Oh, oh, oh. Sou teu homem e confesso todo dia em ti. Toda a galera da família Almeida! Vamos subir o Júnior, Chayane, Andréia, João e seus amigos. Todo mundo aqui. Olha pra tua namorada e canta. E agora canta assim, ó. O Super Pop é meu vício, meu vício, meu vício. O Super Pop é meu vício, meu vício. O Super Pop é meu vício, meu vício, meu vício. O quê? O Super Pop, vício, o Super Pop, esse pop é o vício. O que pensa que eu sou? O que pensou me ideia? Bora, família, dinheiro! Parceiro Nazarezinho chegou pra endoidar tudo! Agitar agora! É agora! Então toca mais uma, DJ! A galera, sexta, sábado, domingo, segunda é pop! Super Pop, lá Super Pop. Vigas Balde e Banda Melodia. As aventuras de amor e paixão eu hoje guardo no meu coração. Triste eu estou longe de você. Nosso amigo Edinho no restaurante regional lá de Salinas. Os cunhados, tudo começou. Aonde eu soube o que é amor, daquele fogo, fez me apaixonar. Eu e você, a onda e o mar. Com os cunhados, vou curtir dançar. Vamos lá, os farristas, o Sal, Rayana, Gil, Fabi. As farristas, desculpa. Rayana, Gil, Fabi, Célia, Rai. Vamos lá, Bruno, Davidson também. Pra você. Galera do Bom Jesus, Salinas, estão em peso, estão em peso, estão curtindo. Bora mais uma, Wesley! Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Canta! Outra chance não vou te dar. Outro amor vou encontrar. Rapaz, rapaz, rapaz! Seu clamor e seus pedidos serão atendidos. O Águia voltou. E Já já vai sobrevoar, já já tem o show. Tem Alisson, tem Juninho, te prepara, família Pop. Você não cuida bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Super Pop. Se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Canta, canta, canta. Nem vem dizer que você tem outro alguém. Sei que não mereço. Parceiro Patrick de Pirabas, curtindo Pop. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga, joga, joga a mão pra cima, dá soquinho. Vai, vai. Vizinhos na farra, alô Jéssica, Isabela, parceiro Deinho, Dom José, Roberto Augusto, Alessandro Júnior, tá todo mundo aí! Taxista Sapulha lá de Salinas, bora Sapulha! Super Pop. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop live. DJ Ellison. Vindo de corpo. DJ Ellison e Sávio, os jovens do Wii, criando tendências pra você dançar. Vim de beijar hoje na boca, joga a mãozinha pra cima. Quem é que tá solteiro, joga a mãozinha pra cima aí. Eu gostaria que vocês colocassem as duas mãozinhas pra cima. As duas, as duas, as duas. Bora ensaiar na hora do show pra ficar bem bonito, bora. Joga as duas mãozinhas pra cima como se fosse uma garra de águia. E bate na frente, ó. E faz a garra do águia. Joga pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Faz a garra aí. Faz a garra do águia. Joga pra cima! Picada, passalha, picada, picada, picada, picada, picada, picada. Malha, picada, picada, picada, picada, picada. Era isso, era? Era isso que vocês queriam. Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia tá furioso. Agora senti a pressão da picada. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não! Não cai não! Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. O Nandinho tá pressão, essa barriga tá pressão. Juninho vem voando, o Ellison na pressão. Nandinho tá chegando, é o Pop em ação. Dá cerveja aí, o uísque red. O homem tá um pato. Bater na mente, a cabeça faz um boom. Ela falou pra sua mãe que ia ficar em casa. Pulou a janela pra ir pro ninho do águia. Tão fogo no teto, acende o pavio. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. Fogo no teto, acende o pavio. Amiga sua louca, ninguém... A mão pra cima! E faz a garra do águia. E joga a mão pra cima. E faz a garra do águia. E joga, joga. Joga a mãozinha pra cima, na palma, na mão, na palma, na mão. Já, já, já. Embora na alegria. Não para, não para, não para, não para, não para, não para. Não pode parar. Não para, não para, não para. Não para, não para, não para. Xandão, é de nego tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não resiste, eu tenho surto, o que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de Abaitetuba, se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show, sobe na nave. Olha a família Amor de Barra, também tá aqui na frente, as musas do rock, bora meninas! Sou linda menina, sou da balete no clima, linda sensual do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando a cena, a calcada tá de olho e a balete não esquenta. Sou linda menina, sou da balete no clima, linda sensual do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando a cena, a calcada tá de olho e a balete não esquenta. É pra botar na pressão! Mina Marina, Danilo, Danilo, casal Bob. Bora Danilo, bora Danilo, bora Danilo, bora Danilo, bora Danilo. Lembrei a Bob. Alô DJ Wesley, calma, olha o coração. Não vale mentir, não vale mentir. Papai do céu tá lá em cima olhando vocês, meninas. Cadê o grito das virgens? Bando de mentirosa. Bora, menina! Dançando com Potinho. E vem comigo. Aguenta, Potinho. Dançando no passinho. Lá vem. Lá vem, lá vem. Um abraço pros amantes do som do Altivo de Piramas. Parceiro Rominho do Pressão. Rosinaldo, Rogério, Sandro. Fala, André! Lá vem a nega. Lá vem a nega. Lá vem a nega. A nega tarada. E pode vir. Vem, menina, vem dançando, menina. Bora. quebrando, quebrando esse bumbum, quebrando esse bumbum, quebra e quebra e quebra e quebra e quebra, quebra. No quadradinho vai, no quadradinho vai, no quadradinho. Bora, menino! O bonde das maravilhas, a canção pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Aí, mano, Brau, que tá doido que se segure, porque a festa vai começar, meu DJ! É começa na fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, piando, piando, piando, piando, fita, fita, fita, fita, fita, piando, piando, piando, fita, piando, piando, fita, piando, fita, piando, fita, piando, piando, piando, piando, fita, fita, fita, fita, piando, piando, piando, piando, piando, piando, piando. Bora, Wesley! Olha o Miro, como é que tá aqui no latinho? Lindo de corpo. Olha o meu parceiro Capota do Sal, rapaz. Nosso Capota, mas não breca. Super Pop Live. Faço qualquer coisa pra ouvir. Sua voz é madeira, o meu nome. Alô, DJ Wesley. Bora, Biro, bora, Biro! Até, mano! O que tô vivendo? Tô desidratado no teu lado! A polícia me levou quando você desconfiou que tinha alguém em frente ao portão do teu prédio. Vem te embora! Não era fixação, foi uma declaração que eu fiz para. Fazer uma onda aí, produção. Ó, oh, oh. Apaga não. É Bruno e Trio. É um, é dois. Um passe, uma passagem. É um, é dois. Faço qualquer coisa pra ouvir. Sua voz é madeira, o meu nome. É um, é dois. É um, é dois. É três. Bora, joga tudo pra cima. É dois. Super Pop. Alô, DJ Wesley. Bora, família. Vamos agitar agora. É agora. Então toca mais uma, DJ. Solta essa pressão, meu pop. E a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Tchau, tchau. Deixa no caqueado, no caqueado, no caqueado. E bora no caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado. Só no caque, só no caqueado. Só no caque, só no caqueado. Vem, meu amorzinho, eu te levarei. Nesse domingo, festival, hein? E aí vem, meu amorzinho, eu te levarei. Nesse domingo, festival, hein? Pop chegou, arreda, arreda. Pop chegou, arreda, arreda, arreda. Alô, genérico. Alô, neguinho, chega junto, menininho. Bora, bora. Quem toca aqui é DJ Wesley, considerado da galera. Esse é meu irmãozinho. Mete a madeira. Banda mamada, pérola negra. Galego, Loura, Santarém, Dobo. Parceiro Roberto, Buduro, Santarém, Dobo. Tá aqui, é o Brazorazzi. O Jackson da equipe Trinca. Eu vou fazer uma casa com um amigo meu. Eu vou fazer pro meu amor e você com o seu. Quem toca aqui é Kiko. E quem quer de branco vai entrar na madeira. Vai entrar na madeira. Vai entrar na madeira. E quem tiver de azul vai entrar na madeira. Vai entrar na madeira. Vai entrar na madeira. E quem tiver de amarelo vai entrar na madeira. Vai entrar na madeira. Vai entrar na madeira. E quem tiver de verde vai entrar na madeira. Vai entrar na madeira. Agora, agora, agora, agora, agora. E quem tiver solteira é pra incendiar meu pop. Não surgiu do nada. Me apaixonei por você. Olha o meu águia. Bora, meu águia. Botando Rominho do Guru, Sabanão, Jorém. Ei, Guru! O Giovanni, o Naldinho de Capanema. Da Trinda! Essa paixão surgiu do nada. Me apaixonei por você, anjos sem asas. Oh, esse amor que eu quero tanto. E nem toco por nada, meu anjo sem asas. Olha só quem chegou, olha quem chegou! Chegou! O amor chegou. Oi, meu amor. Seu olhar brilhando. Bora pra cima, equipe Tais. O amor chegou pra ficar. Uma forma. Você veio me completar. Jona Boy, parceiro Chaverini, sua primeiríssima. Alô, Maurício, Dudu. É na facção da bomba. O Nico, o Aldo, o Meteoro, o Kisugi e o Elias. Não é um Carvalho. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Super Pop. Ei, meu amor, você me faz muito feliz. Porque você é tudo o que eu sempre quis. Quando eu estava só, entregue a solidão. Você chegou e encheu de amor. Olha, atitude, galera do Guru Samba! É Guru Samba, ué! Guru Samba, ué! É isso aí! Chile! Vivian, Simone, Gerson, Edson! Os Edson Quinta Sato! Há muito tempo eu te esperava! Bora, meu amor! Abraça o Eric, o Vitinho, o Dedê de Bragança. Eu pensei que fosse três Erics. Bora aquecer, bora aquecer, bora aquecer, Medinha. Joga, joga, joga, joga, joga a mão pra cima. Põe o mãozinho pra cima e grita. Hey! Pra cima, pra cima. Colocasse o dedinho pra cima, o dedinho direito pra cima, o dedinho direito pra cima. Agora gira o dedinho, gira o dedinho, gira, gira. Deixa esse dedinho pra cima aí. E agora faz assim, ó. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que... Bora, Vitor! Super Pop. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, live. Novo Super Pop Live. Você sempre me avisou. Amor, larga isso tudo e vamos viver. Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Na vida nunca é assim. Parto pro tudo ou nada, sem saber se volto. Só tenho você por mim. Então não me abandona, amor, eu te imploro. Não só não é verdadeiro. caminhão, Paco, Chocolate, Cléa do União, Williams, o Renato, o Deco, o Igor, Vila Pena. Banda Os Bronzes, a maior referência em Melody. Quem é que tá solteiro, joga a mãozinha pra cima aí. Joga a mãozinha pra cima que eu vou filmar agora pra ficar bonito. Vou filmar pra mostrar nas redes sociais do Wesley, do Bob, do Edson, do Juninho. Joga a mãozinha pra cima, na palma da mão, na palma da mão, na palma, na palma. Joga pra cima aí! Põe a mãozinha pra cima e grita, hey! Pra cima! Joga pra cima, joga pra cima! Dois, três, sabe qual é essa música aqui? É a nova do Pop! Seu amor e seus pedidos serão atendidos. Super Pop. Bora, Marlon Branco! Juninho, Crocodilo Dandy. Juninho, Juninho, Crocodilo Dandy. Vai, Maninho! Lapada, o Pop só dá lhe com a garra. Lapada, o Pop só dá lhe com a garra. Papapapapapapo live. E aí, eles em ação, Nandinho na pressão. Põe a chapa quente, põe pra esquentar. Olha a picada, agora vai rolar. DJ Wesley, agora, agora é inovação. Pop live, agora, agora faz a... Pop live. Pop Live. Marlon Branco é banda da menina louca. Essa é doida. DJ Marcos Cauê. DJ Júnior Vidal. Lindo de corpo. Juninho, Juninho, crocodilo dante. Crocodilo dante. Lapada, o Pop só dá lhe com a garra. Lapada, o Pop só dá lhe com a garra. DJ Alice em ação, Nandinho na pressão. Põe a chapa quente, põe pra esquentar. Olha a picada, agora vai rolar. DJ Wesley, agora, agora é inovação. Pop Live, agora, agora. Pop Live. Está chegando o grande dia. Baile do Coringa. Sábado, dia 20 de agosto, na Metrópole. MC Cauã e Super Pop Live. Baile do Coringa. Informações: 98 92 12345 ou 98 86 04 409. Veneno de cobra pra nós é drink.